Noté no Atis, a Taxiway Kilo contra se interditada. Tá autorizado Alfa Juliette até o Pátio 3. Quando lá, atente ao sinalizador. No 941, após ETAP, desça para 2.000 pés, ajuste na 091, autorizado final do procedimento ILS X-Way, após estabilizado. Após ETAP, para 2.000 pés com 1.001, desça para 2.000 pés com 1.011, autorizado X-Way, está mais estabilizado, com 941. Azul 4076, passa a posição Duna, complete final do procedimento ILS X-Way, chame torre, 118, décima 95. Torre, 118, 95. Azul 4076. Um 9250, decolada 246, chame controle 199.8. C98, quer voto para ele? Guardião 01. Voo 9250, contato radar, saída Puca, submantenha 390. Puca 390, 9250. Pistona 0, vento 1,00 graus, 17 nós. Livre pouso, pistona 0, azul 4076. É 254, visual com Embraer 190 nacional. Afirmo. Após o pouso do mesmo, autorizado NA e mantém cabeceira na zero. Após Embraer, ali mantém 6254. Hotel Casolu, prossiga. Está no pedágio do setor do Estadão Norte aqui, está em condição de voltar para o hangar da Rimar. Ciente, Hotel Casolu, autorizado retorno a Rimar, reporte em solo controlado, vento em Salvador é 1,00 graus, 1,7 nós, não tem nenhum tráfego para reportar no setor. Sem tráfego para reportar, informará solo controlado, passando o Hotel Casolu. Azul 4076, no solo de 49, livre à direita, chame solo, 21.9. Liberando a direita, 219, azul 4076. Controle acionar 62, do norte. 3, agente de vizinho, que é direita, direita, para evitar falar frente. Acionar 62, do norte, ciente. Chame centro, Recife, na frequência 133.25. 3325, obrigado, boa tarde. Boa tarde, bom voo. Salvador, azul 4076, livrando a pista, bom dia. Azul 4076, bom dia, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, ponto 19, azul 400, tá aqui. Azul 4463, coordenando equipe de solo, chama para o táxi. Entendeu, então livre pushback e acionamento, azul 4463. Em elétrico, 941, visual com 10. Uno 941, complete final do procedimento, chame torre, Uno no 8, decimal 95. 3895, obrigado, bom dia. Bom dia, bom dia. Salvador, muito boa tarde. Gol no 941, repassar o externo, está estabilizado, visual com a 10. Gol no 941, visual correção, tráfego avistado, livre pouso, pistão no 0, vento 1,00 graus, 179, confirma baixado travado. Afirmante, baixado travado, poderia confirmar o vento? 1,00 graus, 179, gol no 941. Livre pouso na 10, gol no 941. Gol 9250 na escuta. Acho que azul não falou 53 de frequência. Passaria do 2230, chegada a mão, deixa para a nível de voo 050, ajuste 1010. Na mão descendo para o 050, ajuste 1010, passareiro. Pode voar a posição a mão. Autorizado, passaria do 2230. Obrigado. 090, uma voo. 1010, obrigado. Pode Solo Salvador, muito boa tarde, Gol 941, livrou na sua disposição. Gol da 941, bom dia, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 2006, Gol no 941. Salvador, eu vou 4463, pronto, ponto certo. Do 4463, autorizado ANA e decolar, pista no zero, vento 090 graus e 20 nós. A linha decola, eu vou 4463, pista no zero. Identificação, chegada a mar e desça para nível de voo 060, ajuste 1000. 060100, tem possibilidade de voar por de mar? Aguarde, então 32823. Do mar, então 3283. O 4463, prossiga. Está recebendo um tráfego sem altimetria aqui, em posição de 3 horas em área sem conhecimento. É um tráfego reportado do 4463, livre de decolagem. Está iniciando, 4463. Mike Juliette Romeu, ciente em condições visuais, 500 pés, ajuste 1010, reporte iniciando sobrevoo, dias d'água. 1010, reporta dias d'água, entendeu? Oceané 6254, chame centro Recife na frequência, 126.85. 685, 6254. Do 4463, decolado 59, chame em controle 199, decimal 8. 198, controle, 4463, boa. Ciente, acione identificação, vai na Pro de Bonfe para a chegada da Bonfe. Ajuste 1090, reporte no painel desse. Pastor 14, ciente, sob vigilância, mantenha 080. Salvador, Azul 4463, saída da EL, 1.700 pés. Azul 4463, contato radar, saída da EL, sub mantenha 1.80. 1.80, 4463. Controle Salvador, boa tarde, Santander 6141. Santander 6141, via chegada bom, fideça para nível de voo 070, ajuste 1090. Ação no 4, autorizar direto Corão. Lima Papá Mike, prossiga. Papá Mike, confirma a atitude que mantém. Lima Papá Mike, ciente, condições visuais, 500 pés, ajuste 1090, repórter visual com local de pouso. Gol 697, via chegada bom, fideça para limpo de voo 080, ajuste 1090, reduza para 2309. Autorizado Coral, pastor não 4. Controle, autorizaria o 3283 Guardona. 3283 negativo, número 2 na aproximação. Estap, é possível? Mantenha a Mari inicialmente, então 3283. Obrigado. Salvador, boa tarde. O Gol 322, qual a informação, Papá? Gol no 328, via chegada Mar e desça para nível de voo 090, ajuste 1090. Via Mar até o 90, Gol 322. Dirigiu 050 para prosseguir descida, passaria 2230. Passaria 2230, desça para 2 mil pés, permanece o ajuste, autorizado final do procedimento ILS XUE, passabilizado. Ok, 2 mil pés, 1.010, passaria. Tango, Whisky, Golf, Kilo, bom dia, informação em curso é Quebec, confirme empate, pista que decola. Salvador, Salvador, corredor forte. O uísque Golf Kilo, só confirme, é 500 pés? O pátio é a mais. Gente, confirme, é 1.000 pés, é 500 pés? Então, 3283, desça para nível de voo 050. 050, 3283. Segundo para cópia, aguarde. Golf Kilo autorizado, Salvador, Salvador, 1.500 pés, corredor forte, decolada 1.7, com primeira curva, pode decolar à esquerda, acione 01, 1.7 no transponder. Frequência do controle, 1.19, decimal 8, da torre, 1.18, decimal 1.95, Wish Golf Kilo. Oito é o controle, a torre 118 decimal 95 e se Golf Kilo. Sente o tratamento correto, confirme PLB. Sente para acionamento táxi, chame a torre em 118 decimal 95, ajuste na 010, vovô. O 9754, copia Salvador para Serra Bravo Kilo Golf, trível 390. Autorizado Serra Bravo Kilo Golf, nível 390, via Upzulu 1.0 até Nilma, após direto destino, decolada 1.0 com primeira curva após decolagem à esquerda, saída Pulca, transição Zipar, acione 5421 no transponder, frequência do controle 1.19 decimal 8 e da torre 1.18 decimal 95, o Gol 1.754. Número 754, correto, portão 8, chama para onde tiver acionamento. Sanem 6141, reduza para 1909, número 3 na aproximação. Então, 3283, desça para 3.000 pés. 3.000 pés para 3283. Sané 6141 para sequenciamento, curva direita pro 225, limitado pelo QD Mike 120 do NDB de Simbra. Pro 225, limitado pelo 120 de Simbra, Sané 6141. Gol 328, desça para nível de voo 050. 050, 328. Gol 697, desça para nível de voo 060. 060, 690. Passaredo 2230, passa a posição Duna, completa. 7, final do procedimento ILS X-Way, chame torre 118, decimal 95. Obrigado, até já. Platão Metálico Azul. 70. Platão 3283, desça para 2 mil pés, permanente ajuste autorizado, final do procedimento ILS X-Way, reposta estabilizada. 2 mil pés, contra estabilizado, está 3283. Oceaneer 6141, desça para 3 mil pés. Oceaneer 6141. Gol no 328, reduza a velocidade para 2009, desça para 4 mil pés. 2009, 4 mil pés, gol 1328. Zulu, correto, acionamento por conta e risco na Enrimar e para decolagem chame a torre em 118, decimal 95, só me confirma o PLB. São tráfego 9, estágio, vento no momento 090 graus, 199. Gente, passarelo. Zulu, prossiga. Gol no 697, retornação para sequenciamento, curva direita, proa 230, limitado pelo QD Mike, 120 de Sintra. 230, 120. Chanel 6141, já pode cruzar à esquerda? O Sané 6141 para o localizador, curva esquerda, proa 1960, desça para 2000 pés. Esquerda 1960, desce para 2000, o Sané 2230, tráfego avistado, confirme baixado travado. Normativo. 2230, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 209. Pouso 10, passarelo. Ono 697, desça para nível de voo 050. 050, está na prova. Tenha aguarde para decolagem. Passa a posição do na 6000. Marca do C, Oceaneer 614. Mike Juliette Romeu, frequência livre. Gol no 328, mantenha presente proa limitado pelo localizador. Mantenha a proa limitada ao local, gol. Gol no 328, desça para 3 mil pés, permanece o ajuste. 3 mil, comunidade do gol. Gol no 697, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, 924, reduz a velocidade para 2009. Controle, o Gol 328? Prossiga. A nossa sequência será na nossa posição de 12 horas. Está na nossa frente, na aproximação? Afirmativo, senhor número 4 na aproximação. Obrigado. Já está interceptando mais 4 milhas, intercepta o localizador, o Gol 328. Gol no 328 para o localizador, curva direita, proa 060, reposta estabilizado. 060, reposta para gol. Estabilizado na final da 060, TAM 3283. TAM 3283, chame torre, 118, decimal 95. 3895, TAM 3283. 6141, faça a posição, Duna, complete final do procedimento, chame torre, 118, decimal 95. 4000. Voo 697, gente, mantenha 4000 pés. Antena proa 230. Quilo ciente, aguarde para decolagem. 2000, chama estabilizado, 322. César Zulu, não há prazo para o setor informar. Reporte fora do solo. Vento Salvador 90 com 20. Voo 697, curva esquerda, proa 180. Esquerda 180, 697. As noites, nós. Livre pouso, tá 3283. Juliette, e após ingresso no pátio 3, via Juliette, ok? A Taxi Kilo está em obras. Acidente, via Juliette para o 3, o 2830. Azul 4089, só um instante, cópia, Vitória, prepara a saída da Eulia, da Eu, desaguardando. Da Eulia, Eu, diz após. Reduza para 1909. Chegou Salvador, boa tarde, tripe 5447, informação Quebec, autorização para barreira. Para ingresso na pista no site Guardião 06. Corrigindo o Guardião 04. Boa tarde, Cadu, tá fora do solo. Atlântica Azul, fora do solo aos 197, chame em controle 119.8. 198, vai com posto em Atlântica Azul. Barreiras. Vamos aguardando para Barreiras, 447. Solo é o 3193, estação, autorização Galeão com a Quebec. Então 3193 é o terceiro para a cópia, prepara a saída da Eulia da Bridge aguardando. Da Eulia da Bridge. E solo, o 3216 também com a Quebec para Fortaleza. Controle, boa tarde, eu tô passando o Hotel Azul. Hotel Azul, prossiga. Já decolado da Animar, senhor, estava a mais 7 minutos para Camaçari. Hotel Azul, ciente, é ponte visual com local de fogo. Vai manter o sobrevoo só na cidade, senhora. Gente, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, ajuste 0090, na escuta do controle. Na escuta permanente, Hotel Azul. Torre Salvador, boa tarde, gol 1328. 1328, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, número 2 para o mesmo, já avistado. Aguardando autorização, 328. Aqui, Juliette Romeu, na escuta. Considere a instrução. Mundo 53 a bordo, 4 horas, Fortaleza. Trono 754, táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 1, 18.95, o ajuste 1010, bom voo. Parte principal, Indy Alpha, no ponto de espera da 10, 18.95, voo 754, obrigado, mulher. 935. Tão 3223, condições de agilizar para o 01? Primativo, agilizando 01, tão 3223. Gente, Juliette 01 no portão, tão 3223. Gente, Juliette 01. Vou no 754, que apenas atenta a aeronave da TAM, vai ingressar agora a Juliette, vai parquear para o 01. Vai ficar atento até o voo no 754. Azul 4089, pronto, cópia. Chama 6141 no solo aos 20, livre direito, chama o solo do 10.9. 0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1.19.8 e aciona 5406 no transponder. A 328, livre pouso, pistão 0, vento 090 graus 179. Livre pouso, pista 10, GOM 328. Pronto, espere acionamento. Salvador, uma boa tarde. Chanel 61, passe por Rizou. O Chanel 61, 41, boa tarde. Táxi via Alfa, Juliette, portão 11, parte principal. Alfa, Juliette, portão 11, 6141. Jeep 5447, pronto, cópia? Pronto, cópia, 5447. Tendência da aeronave à frente e após a decolagem manterá o setor sul para cruzamento do aeródromo, aguardando para o cruzamento do aeródromo. Momo voa direto Lapa e após Lapa, conforme a rota do plano de voo. Controle em 199 decimal 8 e aciona 5440 no transponto. Para barreiras, nível 200, decolada 10, curva à esquerda, saída Momo. Após Momo Lapa, Lapa Rota. Controle em 1198 e transponder 5440, ou 5447. Felipe 5447, correto, por pátio 3, chama para um pushback acionamento. Chamará puxa acionamento, 5447. Boa tarde, boa noite, 06, pela Caju. Tem autorização para sobrevoo na área proibida? Sim, o senhor tem plotado no seu GPS, qualquer outro equipamento, o tamanho da área, o formato da área, porque o senhor está no limite da área, entrando na área. Chegou 1-3-2-2. Bono 328, táxi via Alfa, reportante a táxi via Juliette para ingresso. Via Alfa, reportante da Juliette, Bono 322. Usuário, então fique atento aos limites, não se limita ao polo, a uma área prevista, e enquanto nós tivermos o contato radar, é possível informá-lo. Caso negativo, contato radar, é responsabilidade do senhor. Leda, após posição Bridge, onde intercepta pelo pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 199 decimal 8 e aciona 5426 no transponto. O 380 está autorizado para o Galeão, rota conforme o plano de voo, decola da pista 10 com curva direita no perfil da saída da El. Leda Bridge, interceptando a pêndulo 10. Controle Salvador em 19, decimal 80, transponder 5426, TAM 3193. TAM 3193, correto, portão 3, chama pronto, pushback, selamento. Portará. 6315, Voiduna, desça 2000 pés, reporte estabilizado, ajuste no 0-0. Voiduna, 2000 pés, reporte estabilizado, 6315. Eu, mantendo a torre da 28. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti, onde intercepta o pêndulo 19, segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119 decimal 8 e aciona 5442 no transponder. O nível 370 foi nos autorizado, decola 10, primeira curva esquerda, perfil Momo, transição Froti. Após a separação, para o Zulu 19. Controle opera 19, decimal 8, transponda 5442 para o TAM 3216. TAM 3216, correto. Portão 2, chama pronto, pushback, funcionamento. Direi, chama, obrigado. Mantém autorização. 2924, passou a iniciar a baixa travada. 1924, tráfego avistado. Livre pouso, pista 10, vento 080 graus, 99. Livre pouso, 9, 2, 4. Boa tarde, táxi via Alfa, reportando seu táxi via Juliette para ingresso. Alfa, reportando via Juliette, eu no 697. Solo Salvador, passaria 2230, sendo da Quebec para Conquista. Passaria 2230, número 2 para Copen, prepara a saída da Árvore, Elefa aguardando. Árvore, 102230. Rádio 104, agora sim, autorizado o ingresso na pista 1 no site, táxi até o pátio 5. Uno 806, pronto, copy? Uno 806, prossiga. Autorizado Aracaju, nível 230, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. O controle em 1, 19.8 e acena 5422 no transponder. 230 Aracaju, decola 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, 19.8, é o controle acena 5422, 10. Uno 806, correto, portão 62, chama pronto, pushback, acionamento. Vai chamar, obrigado. Do 4089, portão 09, livre acionar, reporta táxi, apenas atentando a aeronave da Azul, tá parqueando pro 08, ok? Do 697, ingresso a Juliette, portão 05. Juliette para o 05, o gol na 697. Pena dela, gol 74. Solo Salvador, o TAM 3193 no portão 3, pushback em treinamento. Salvador, agora no 924, jogando a pauta, boa tarde. O TAM 3193 totalmente pronto no 03? Afirmativo. Autorizado, reporta táxi. Autorizado, reportar a porta táxi. O Gol no 924, táxi via Alfa, reportante, o táxi via Juliette, para ingresso no pátio principal. Alfa, reporte a sua Juliette, 924. Gol no 924, um táxi lento via Alfa, vai manter a posição antes do táxi sua Juliette, aguardando para ingresso. Táxi lento, 924. Pronto, copy. Afirmativo. Autorizado Vitória da Conquista, nível 180, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Upper, corrigindo, onde após Elefa prossegue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1, 19.8 e aciona 5444 no transponder. Autorizado para Conquista, nível 180, decola da 10 com curva direita, agora após Elefa, depois via roda plano de voo. Controle da chamada 198 e acionar 5444-2230. Passaria 2230, correto. Pátio 3, chama pronto para o SPEC, finalmente. Chamará, 2230. Eu tenho condições de navegação, de manter fora da área proibida. É um galeão com 3 horas e 55. Azul 4089, inicialmente táxi até o través do portão 05, vai seguir a nave da TAM finalizando o push no través 04, prossegue via Índia como número 2 no ponto de espera da 10. No ponto de espera torre em 1, 18.95, ajuste 1010, um bom voo. Ok, aguardamos o push-back no 04. 04, seguirá até a Índia como número 2, o 4089. Estacionamento, boa noite, 06, posição 6. Boa noite, 06, só um instante para iniciar no 612, duas aeronaves irão táxi à retaguarda, não me escuta aguardando. Aguarde. Paulo Salvador, total 99 no 4, autorização, Belém. Total 99 no 4, só um instante, cópia. Prepara a saída da Eule da Bridge aguardando. Da Eule da Bridge aguarda cópia, 99 no 4. Experiência para 500, 510 horas de vida. 333, prossiga. Vocês têm contato com o operador de Finger? Estamos aguardando ainda. Gente, vou contactar em frente, só um instante. Obrigado. Posição 8. Gente. Atlântico do 390. 390, gol no 754. Controle, esse gol seu? Prossiga. Só para cheque, poderia confirmar a nossa altimetria? 1.400 pés. 1.500? Eu recebo 1.400. O autorizado foi 1.500. Pelo? Quando o aporte passou, gol lá de 5.00. 7.4.00 lá, 5.00. 1.600, descendo 2000, Mario Arrival, Kionet 1.0, 1.0. 2000, Kionet 1.0, 1.0. Pós azul, Juliette, Prudente, 924. Whisky Golf Kilo, tráfego Robson 44, 5 milhas à frente, mantendo, cruzando 900 para 500 pés. Ele está frente, mas ainda não ajustado. Vai direto ao meu. Frente, Mike Juliette Romeu. Prossegue para Lauro de Freitas, chame a torre 1895 para a coordenação. Controle 352, Control 0, centro de informação Quebec. Passando agora na broa de Pamov a 7 milhas. 5240, voa imagem, desça para 2010, ajuste no 090. Voando na broa de mar e descendo para 2000, 10 no 5, ok? 10, 10, ajuste. 1-0, 1-0. Papá Mike, Juliette, o meu prossegue. Afastado 8 milhas do seu aeródromo, senhora, segue na proa sul. Destino sobrevoo em Vila Santa. Papá Romeu, Mike, Juliette, o meu reporte no através norte da torre para cruzamento da pista 1-0-2-8. Não vai necessitar cruzamento, cara, está autorizado, segue na proa 180 da presente, é o papá, Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu, a proa de Vilas do Atlântico, reporte na vertical para afastamento. Agradece, Romeu. Na minha 315, no solo 34, direita VE com 219. Direita 219. Na 3193, ali aí, mantém a cabeceira 1-0? Sim, mantém 1-0, 3193. Solo Salvador, boa tarde, a tripe 5447, posição remota 4 para o pushback, acionamento. Tripe 5447 autorizado, reporta táxi. Eu já para o táxi, o 5447, Tripe. Golf Kilo, chame a torre 1895. Kilo? Boa tarde, eu chamei a 6315. Mike Juliette Romeu vai manter a vertical de Vilas, estou com a sequência de aeronaves para decolar de pista 1-0, ok? Vai manter a Vilas no frente. Da 31, o azul 4089, observa a decolagem do 320 da linha e mantém a posse. Ok, Apoio 3.1, Daniel Mateus, 4.0. Tá 3193, informação de tráfego, temos helicóptero aproximando para o setor à esquerda da decolagem pista 1.0. 510 vai manter o setor norte do, na relação à pista 10, sem interferência da decolagem. O vento é 90 com 20 livre de decolagem. Autorizado decolagem pista 1.0, tá 3193. Toyo, Papatango, Golf Kilo na rotatória, senhor. Sente, isso, Golf Kilo, sente do tráfego, final no 7, autorizado, reporte na curta, checado o trem, Golf Kilo. Kilo. 2805. São 3805, número 2, para a cópia, prepara a cidadã, é o Leda Bridge aguardando. Ah, é o Leda Bridge aguardando. Agora tá com o 806, 157 a bordo, 2 horas, Salvador. Atila Jambel, visual, cara, a nave que decolou, vai manter no setor. Gente, Mike Vinete, o meu reporte para abandono do setor. Reportará. Luiz, que Golf Kilo na final, baixado e travada 197. Golf Kilo, livre pouso na pista 97, correção. Aguarde para autorização de pouso, vento no momento 090 graus, 189. Kilo. Era a torre, 118 decimal 95, ajuste 1010, mão voo. Alfa, 1895, boa noite, 06. Solo, total 99 no 4. Total 9904, só um instante, estou checando o plano com o centro Recife, o mesmo ainda não possui, ok? Ciente, nós estamos praticamente prontos para funcionamento e na sua escuta, então, 9904. Ciente, assim que eu obtiver a autorização do centro, eu autorizo o pushback e cópia simultânea, ok? Ciente, obrigado, 9904. Eu... Oscar, boa tarde, é o número 3 para a cópia, só um instante. O Oxan é 63, no 5, após o gol, Juliette, portão 03. 3, saída da El, cruza 2800. Controle de Salvador, o trip 5240, pode voar, e TAP? Estamos 0363, no 5. Controle de Salvador, trip 5240, uma possibilidade de voar e TAP? Negativo, voo em Duna, desça 2000 pés e pode estabilizar. Voando Duna da presente, então, descendo para 2000 pés, grato. Salvador, boa tarde, está 3193, saída da El, cruza 3600. 3193, voo em Leda, subou 380. Direto Leda, 380, 3193. 18, livre à direita para o pad 5, livre frequência. Autonomia 4 horas e 40, alterna Brasília. Trip 5447, táxi em frente, via parte principal Índia, tenta da aeronave da Avianca, parqueando no 03. Após prossegue até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1, 18, 95, ajuste 1010, um bom voo. Gente, livre táxi, visual com a Avianca, em torre 1895, 5447, boa tarde. 90 graus, 179. Licença, 3083. Oi, Salvador, boa tarde, boa noite, 06, ponte 0. Bom, 1806, autorizado, ANA, mantém cabeceira no 0. E mantém no 0, boa noite. Azul 4089, decolada 40, chame controle 119.8. 198, obrigado, boa tarde, 4089. Suporte para deslocar de corte. Forte, Sebastião, controle Salvador, boa tarde, ó, Azul 4089, cruzar 150. 4089, Azul, subo 340, direto Leda. Ok, da presente direto Leda, o 340, 4089. Pastora no 4, Salvador. Serviço radar encerrado, chame controle Delta 20.1. Decolagem pistona 0, vento 0, 90 graus, 029. Nível decolagem, pistona 0, alguma coisa 06. Segundo informação que nós temos aqui, o plano foi recebido pelo Wellington às 13h50. Gente, 9994, tô checando com o plano em Recife, ok? Só um instantinho. Otan 3805 na 04 para o posto de acionamento. Reporte visual para o local de pouso. Nível acionar, aguardando cópia 3805. Manês, 95, aqui, Verzeiro. Total, go 1600, on the market. Confio para Antônio? Go 1600, that's an out of market. Go 1600, continue approach. Straight ahead of traffic. Wind 090 degrees, 09 knots. Say again, please. Prosseguiu o pushback aguardando. Está mal o controle, boa noite, 06. Nossos 43 a 98, boa viagem. Mike, Juliette Romeu. Juliette Romeu. Agradeço a colaboração, o senhor segue para o norte, agora abandona o seu setor, aguardando para autorização e transferência. Gente, presente por afastamento da aeronave, aguarde a transferência, Juliette Romeu. Romeu. Uma direita, no perfil da saída da AEL, Leda, após posição bridge, onde intercepta Pesulu 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controlei 1-19.8 e aciona 5472 no transponder. Correto, reporta pronto para o táxi. TAM 3805, pronto, copy. Prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição bridge, onde intercepta Pesulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.8 e aciona 5451 no transpondo. Autorizado 340 para Guarulhos, decolando a 10 com curva direita da AEL Leda Bridge, Pesulu 16 e após Belo Horizonte direto Trive e após Ponto de Caldas. 198 é o controle, 5451 transponder.